Seção 117 de Eu e Outras Poesias, de Augusto dos Anjos. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Soneto. Aurora morta, foge! Eu busco a virgem loura que fugiu-me do peito ao teu clarão de morte. E ela era minha estrela, meu único norte, o grande sol de afeto, o sol que as almas doura. Fugiu, e em si levou a luz consoladora do amor. Esse clarão eterno da alma forte, astro da minha paz, Sírius da minha sorte, e da noite da vida a Vênus redentora. Agora, ó, minha mágoa, agita as tuas asas, vem, rasga deste peito as nebulosas gazas, e num pálio auroral de luz deslumbradora, acende a claridade. Adeus, ó dia escuro, dia do meu passado, e rompe meu futuro. A aurora morta, foge, eu busco a virgem loura. Fim do poema.